vamos jogar as sementes que são as palavras do nosso Senhor sobre terreno bem fértil, que são as pessoas sedentas de amor. Vamos colher novos frutos e vem da semente que ali germinou. Frutos que vão cultivar e plantar mais sementes, pois Cristo mandou. Terreno bem fértil, que são as...